97, decolada 42, chame, controle 208. 08, Gol, você foi na frente. Gol, 1970, ponto autorizado, 0, ventana, 0 grau, 08, mais. Ponto autorizado, 0 grau, 970. Consulta para amigos do 2.60, receba São Bruno. Ei, São Bruno, 3.60, pode voar, liga? Treva, Gol, 5.97. Manda autorizado o líder, Gol 597, obrigado. Afirma, ativo, Gol 5897. Ok, vai no líder, Gol 597. Como se tiver deixado de chegada para mais uma, para mim, o que eu já fizer, eu tenho já mais uma meia. Só uma de 4 passos de direita, estamos só em 1219. Boa noite, para a amiga de voo 060, de Salvia para 2007, negar uma 016, autorizado final de linha telefone e não pode ser utilizado no motor V2. todos os casos? Finalmente, eu entendi, eu tive troca de 12 horas e uma vez linda. Aí, eu tenho como número 2, introduza para 2309, isso para 2010, utilizado final, estudo na tela 63, com possibilidade, não é que eu entendi. Oi, boa noite. Campo à vista, gol 1-1-7-0. Gol 1-1-7-0, autorizado com o sistema 0, né? Sistema 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ponto, gol 1-1-7-0. Pessoal da Azul, boa noite. 63-22 do Xané, final da 1 da Xané. Xané 63-22, para a aproximação número 2. Número 2, continua a aproximação. Essa é a para a final da 1 da Xané. Thank you. 9068, desce, mantenha 4, motel, Canadá, mais 0, mamãe, até que eu já de de 4265, do fazia chegada a 10, para a medida de 120, que levar mais 0 na meia. Fazia 4265, confia no time dos adultos. Paulo está estimando o Juazeiro ao 0210. 0210 é confiado, disponível aqui. Ocean, 6212, the contact of the taxi, call it 611, 6-0, call it 12 the taxi. Call level 360, via 7569, Azul 90, 198, vai ser a aproximação, vale a pena. 0 para 4 0 0 Thank you. 7, destinação Chile 318, destinação 95. Rodoviária de Salvador, serviço radar encerrado para pedido de informação alerta sobre o centro Recife, do 32.85 até 95.945. O 1733, fica para dois hotéis, autorizado final do segundo telefone 3, no ponto estabilizado no Monte do Gabão. Bom, 9177, tem o centro Recife, o conhecido no 25 do sinal 1, altera 123 do sinal 8.